facing the sun. They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. In the sun, I'm never down, lying here staring up and you're looking down. I'm never down, live forever with you around. We've only just begun, hypnotized by drums until forever comes. You'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, we refuse to run. We've only just begun, you'll find in the sun, the sun, the sun, the sun, the sun, the sun. You'll find us. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. Sweet. acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Call me. look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me. But here's my number, so call me maybe. Boy, you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so, so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. And you should know that. So call me maybe. E aí? Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Target Radio, simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Quinta-feira, 14 de junho. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Fica o desejo de que você tenha mais um dia perfeito, claro, na companhia da Target. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the Fast Stations. E esta foi a edição da manhã do Pop Hits, rolando aqui na sua rádio favorita os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E na manhã de quinta, número 1 no Pop Hits, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Segunda colocação para Gautier and Kimbra, Somebody That I Used To Know. No posto de número 3, Katy Perry, Wide Awake. Quarto lugar para The Wanted, Chasing The Sun. E o quinto som mais votado na manhã foi Dark Side, com Kelly Clarkson. E agora é só mudar tudo pra tarde, baby, e aproveitar pra se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Visite a referência para o mundo, targetw.com. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de quinta, recebe um beijo carinhoso a Adriana de Castro, ela que é de Igaraçu do Tietê, São Paulo. Pediu e ouve agora aqui na Target o som de Adele, Rumor Has It. Fechando Pop Hits da manhã, voltamos daqui a pouco à tarde, aqui nas melhores rádios que são Target. Fica com Deus aí, bye bye, baby. Your love anymore. Tell a story that I cannot bear. Just 'cause I said it don't mean that I meant it. Just 'cause you heard it. He's the one I'm leaving you for. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.